esperando aqui na porta de uma. Mas é bom. Ela levou minha paz e meu sorriso. Loja Sargo, na verdade é Camaçari, papai. Canta, meu parceiro forte, solte a voz. Ela levou minha paz e meu sorriso e me deixou um beco de solidão. Só pode ser pra me maltratar de novo, porque dessa vez eu amei pra valer e ela me fez de bobo. Sentado aqui na porta de um bar, eu tô bebendo pra esquecer as nossas noites de prazer. E não sei até onde vou suportar. Tiagão, vamos ensinar a galera, meu irmão, vamos. Quero ver a galera cantando bem forte, sentado aqui na porta de um bar. Só vocês, só vocês, só vocês, vai! Sentado aqui na porta de um bar. Oh, sucesso! Vem comigo assim, vem, vem. Eu não sei até onde vou suportar e até superar. Eu tô sofrendo mais pra